com os amigos, fim de semana passado. Mas juro que eu não sonhava que eles tinham programado. Dei a casa, dei a carne, saí pra comprar cerveja. Mas quando eu me fiz ausente, começou a safadeza. Mulherada foi chegando, dançando em cima da mesa. Tinha um pouco na piscina e mais um pouco no sofá. Eu cheguei bem assustado, deu vontade de chorar. Vendo o trem desgovernado, só deu tempo de eu gritar: que putaria é essa? Mais respeito no meu mar. O pau tá caindo, foi, nem esperam eu chegar. Que putaria é essa? De onde saiu tudo isso? Cachaça e mulher pelada transformaram a minha casa no mais lindo paraíso. Chegando, dançando em cima da mesa. Tinha um pouco na piscina, mais um pouco no sofá. Eu cheguei bem assustado, deu vontade de chorar. Vendo o trem desgovernado, só deu tempo de eu gritar: que putaria é essa? Mais respeito no meu lar. O pau tá caindo, a foi, nem esperam eu chegar. E mulher pelada transformar a minha casa no mais lindo paraíso. Que putaria é essa? Mais respeito no meu lar. O pau tá caindo, foi, nem esperam eu chegar. Cachaça e mulher.